A energia está a subir. O ritmo aumenta. E as tuas 14 músicas preferidas estão a chegar. 14 em linha. A partir de agora no Canal 2. Dressed like a daydream. So it's gonna be forever, or it's gonna go down. If it's torture, don't say I didn't, say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. So it's gonna be forever. Uma porrada de músicas. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. Bring it back like she loves something. Bring it back like she loves something. in the club with the lights off. What you acting shy for? Come and show me that you're with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing, now you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it, with it. What you acting shy for? Just give me you, just give me you, just give me you. That's all I wanna do. And if what they say is true, if it's true, I'ma give it to you. I may take a lot of stuff, guaranteed, I can back it up. I think I'ma call you bluff, hurry up, I'm waiting out front. Uh-huh, you see me in the spotlight, ooh, whatever your style. Uh-huh, show me what you got, cause I don't wanna waste my time. It's all on you, so what you wanna do? And if you don't have a clue, not a clue, I'll tell you what to do. Come harder just because I don't like it, like it too soft. I like it a little rough, not too much, but maybe just enough. Uh-huh, you see me in the spotlight, ooh, I love your style. Uh-huh, show me what you got, cause I don't wanna waste my time. Uh-huh, see me in the spotlight, ooh, she loves some. Bring it back like she loves some. In the club with the lights off, but you acting shy for. Come and show me that you're with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing, now you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it, with it. But you acting shy for. Uh-huh, you see me in the spotlight, ooh, I love your style. Uh-huh, show me what you got, cause I don't wanna waste my time. Uh-huh, see me in the spotlight, I will love you unconditionally. Porrada de som. You got me sipping on something I can't compare to nothing I've ever known. I'm hoping that after this fever I'll survive. I know I'm acting a bit crazy, strung out a little bit hazy. Hand over heart, I'm praying that I'm gonna make it out alive. The bed's getting cold and you're not here. The future that we hold is so unclear. But I'm not alive until you call. And now but the odds against it all. And screaming, lighting me up like Venus. But then you disappear and make me wait. And every second's like torture. Heroin drip, no more. So finding a way to let go. Baby, baby, no, I can't escape. Quiseres ver o que quer o meu olhar? é porque tens medo de te entregar. Bate, bate o coração, mais forte do que a razão. Tu sabes que eu estou perdido por ti. Dizem que estou a sonhar e eu não quero acordar e ver que te perdi. És tudo para mim. Se queres eu sou teu, não me deixes assim. A um passo do céu, não consigo ficar longe de ti. A vida só faz sentido se estiveres aqui. Porque finges que não vês como estou a sofrer? Eu dava tudo para não te perder. Sinto por ti, não se pode explicar. É amor de verdade e não vai acabar. Bate, bate coração, mais forte do que a razão. Tu sabes que eu estou perdido por ti. Dizem que estou a sonhar, eu não quero acordar e ver que te perdi. És tudo para mim. Se me queres eu sou teu, não me deixes assim. A um passo do céu, não consigo ficar longe de ti. A vida só faz sentido se estiveres aqui. Oh, eu não posso esquecer a primeira vez que te vi. Tu passaste por mim e sem ter um sorriso. Como se o tempo parasse por causa de ti. És tudo para mim. Se me queres eu sou teu, não me deixes assim. A um passo do céu, não consigo ficar longe de ti. A vida só faz sentido se estiveres aqui. Tu és tudo para mim. Se me queres eu sou teu, me deixes assim. A um passo do céu, não consigo ficar longe de ti. A vida só faz sentido se estiveres aqui. Não... É uma atrás da outra. É demais. Queen Nicki dominant, prominent. It's me, Jesse and Ari. If they test me, they sorry. Riders up like a Harley, then pull off in this Ferrari. If he hanging, we banging. Phone ringing, he slanging. It ain't karaoke night, but get the mic, cause I'm singing. B to the A, to the N, to the G. B to the A, to the N. Vienes o voy, más vale que vengas, pues yo si voy en vano sabes que no iré. Estoy enamorada y cuando estoy desesperada soy capaz de todo en una forma de mi modo. Suficiente porque tengo muchas ganas de verte, de amarte, de darte, de hacerte lo que a ti te gusta más. Ritual de vários sonhos, não era sempre igual. O meu sonho vivê-lo, o povo convencê-lo, superar os meus medos com aquilo que eu escrevi. Foquei, levantei sem ninguém. Eu era mau, eu sei, há males que vêm por bem. E se perguntas como é que cheguei até aqui, o segredo é que no começo não consegui, caí. Isso mostrou-me de que é que eu sou feito. O caminho não foi direito, nada perto, mas mantive o rumo certo. Hoje quando olho ao espelho ainda reconheço. Quando rimo os olhos ainda brilham como no começo. Nunca há um final. E para mim é só o começo. Nunca há um final. Pois eu sei, se não sei que mereço. Ir mais longe, oh, hoje. Ir mais longe, oh, hoje. Ir mais longe, oh, hoje. Pois para mim é só o começo. mas o que mudou foi só o material. Ontem eram caixas de ovos, hoje é um estúdio profissional. E não vale a pena atirares à cara o meio que usei. Dois álbuns inteiros em dois meses. Facilitei, nunca deixei que me limitasse. O sonho não foi o limite, chateados fez com que criticassem. Contra toda a gente mostrei uma capacidade. É que podes ser capaz sem ter a idade. Digo isto para que tu consigas. Não ligas às críticas, é nelas que te motivas. Não sejas duas que falam, mas sim duas que agem. No final verás que o valor não é o destino, é sim a viagem. Nunca há um final, final. E para mim é só o começo. Nunca há um final, final. Pois eu sei, sim, eu sei que mereço. Ir mais longe, oh, oh. Ir mais longe, oh, oh. Ir mais longe, oh, oh. Pois para mim é só o começo. Não há fórmula na vida para o sucesso. Não desistas facilmente nem te iludas com vitórias. O segredo é saberes onde vens e quando olhares ao espelho, veres a mesma pessoa do começo. Big up! Nunca há um final, final. E para mim é só o começo. Nunca há um final, final. Pois eu sei, sim, eu sei que mereço. Ir mais longe, oh, oh. Ir mais longe, oh, oh. Ir mais longe, oh, oh. Pois para mim é só o começo. Yo, isto aqui é só o meu começo. Isto aqui é só o meu começo. DJ! Oh no. Sexy makes up chicks the body. Sexy makes up chicks the body. Sexy makes up chicks the body. Sexy makes up chicks the body. Sexy turn one way, yeah.